Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente. Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais. Balaiada, sou Mané, sou Búzios, sou Revoltas, Arerê, oh Curisco, Maria Bonita mandou te chamar, oh Curisco, Maria Bonita mandou te chamar, é o vingador de Lampião. Da cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste, diz! Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Retirante ruralista, lavrador, é nordestino lampião, Salvador, é pátria sertaneja, independente. Antônio Conselheiro, em Canudos presente, Alagoas, comandou, exército de ideais, libertador, eu sou mandinga balaiada, quem? Sou Malê, sou Búzios, sou Revoltas, vai! Arerê, oh Curisco, Maria Bonita mandou te chamar. Cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Olodum, somos do Nordeste. Eita, eita. Merhabalar, bugün Kuarejma'nın ilk günü, yani karnavalın bittiği 40 günlük vegan hayatım başladı ve sonunda Paskalya'nın geleceği döneme girmiş bulunuyoruz. Türkçe'de Büyük Periz veya Lent diye biliniyor yanılmıyorsam. Bugünün şerefine karnavalın en coşkulu kutlandığı ülkeden Brezilya'dan karnavalla ilintili parçalar çalacağım. Olodum topluluğunun Revolt Olodum isimli parçasıyla başladık. 70'lerin sonunda Salvador Cibaya'yla ırkçılığa karşı mücadele etmek için kurulan aktivist bir topluluk bu. Şimdi duymaya başladığımız parçada Seu Estrelo e o Fuado Terreiro topluluğuna ait Fitas de Mariazia. Seu saiote de Fito Maria, brisa do mar levou. Vem procurar no terreiro, Maria, fitas que o vento assoprou. Vem procura no terreiro, Maria, as fitas que o vento assoprou. Brezilya'da karnavalla özdeşleşen canlılardan biri Batucada, Cabo Verde adalarında doğmuş ve oradan Brezilya'nın kuzeydoğusuna göç ettirilmiş halk tarafından Brezilya'ya taşınmış. Şu meşhur samba okulları gibi Batucada oluşumları da müzik dışında kültürel faaliyetlerde de bulunuyorlar. Dinleyeceğimiz Ile de Ayye bu Afro Bloco topluluklarına öncülük eden bir oluşum. Anlamı zenci barınağı. Binlerce fakir Afro Brezilyalı çocuğun bakımını da üstlenmiş durumdalar şu anda. Me diz que sou ridículo. Ilha de Aie e Ilha de Luz. Me diz que sou ridículo. Nos teus olhos sou mal visto. Diz até tenho uma índole. Mas no fundo tu me achas bonito. Lindo. Lindo, aê. Pedro sempre é vilão. Sırada küçük yaştan itibaren samba okullarında yetişmiş, Rio Karnavalı'na da önemli katkılarda bulunmuş bir besteci ve solist var, Marcinho da Vila. Milyon kopyalar satan onlarca albümü var. Bu külliyatın içinden Balança Povo'yu dinliyoruz. Balança Povo, que uma noite não é nada. Este sambinha é da madrugada. Oi. Balança, povo, que uma noite não é nada. Este sambinha é da madrugada. Este sambinha é da madrugada. Este sambinha é da madrugada. Oi. Quem não tem o seu iate, sobe o rio de jangada. Oi, balança, povo, que uma noite não é nada. Come muito, mas a quem não come nada. Este sambinha é da madrugada. Nordestino se diverte com sanfona enfeitada. Este sambinha é da madrugada. Eu afogo as minhas mágoas na avenida iluminada. Este sambinha é da madrugada. Samba'dan daha acıklı bir janraya, Bossa Nova'ya, Marcinho da Vila'dan da daha yanık sesli bir isme, Jorge Ben Jor'a geçiyoruz. Karnaval'dan umduğunu bulamayanların parçası, Karnaval Foi Triste Pra Mim. Carnaval foi triste pra mim. Carnaval foi triste pra mim. Então sua voz emudeceu, a escola não sambou,

se avistam flores e colmeias como resultado do trabalho desse lado. Gritos e lamentos, o mato queimado sem poder plantar. Şimdi sizleri uzunca bir setle baş başa bırakacağım. Daha önceki programlarda da çokça yer verdiğim Chico Buarque'nin kız kardeşi Cristina Buarque ve Tejero Grande orkestrasının canlı bir kaydı bu. Bir gün gecikmeli de olsa hepinize mutlu karnavallar diliyorum. Görüşmek üzere. Com ritmo, harmonia também. Viemos apresentar o que a Portela vê. Muitos sambas bonitos, baianas com ritmo, harmonia também. Hoje essa Portela que vocês ouvem falar, o mundo inteiro soube consagrar. Mesmo derrotados, cantaremos com alegria nossa doce melodia. Mesmo derrotados, cantaremos com alegria essa nossa doce melodia. Já chegou, já chegou quem faltava. Baianas com ritmo, harmonia também. Viemos a fogueira é verdade. É uma vida cheia de felicidade. Quem se muda de mangueira tem saudade. Voltará por mais cedo ou mais tarde. Mangueira, hoje tu sempre é a mineira. És a única bandeira.